vai, vai. Abre as pernas e relaxa. Eu tô jogando, jogando. Valoriza pra você. Eu subi desse te olhando. Valoriza pra você. Te levo pro meu QG. Se quiser, posso te adotar. Bato gin pra nós beber. Depois te bato pra mamar. Com saudade sem enganada. Com papinho de internet. Sai desse Tinder que eu tô querendo dar match. Match, match, match, match. Descansa um cadinho, repete. Eu tô jogando, jogando. Valoriza pra você. Eu subi desse te olhando. Valoriza pra você. Te levo pro meu AP. Se quiser, posso te adotar. Bota o gin pra nós beber. Depois tu bota sem parar. Bota, bota, bota, bota, bota, bota sem parar. Bota, bota, bota, bota, bota, bota sem parar. Bota, bota, bota, bota, bota sem parar. Vai ficar só babando. Já que tu quer então prova. Com esse olhinho de coração, tu pede 69. Pode botar tudo. Vai ser só vucu vucu na minha boca de veludo. E já que tá duro, vira e mete. Descansa um cadinho, repete. O que tu quiser me pede. Hoje tu goza confete. Goza confete. Eu tô jogando, jogando. Valoriza pra você. Eu subi desse te olhando. Valoriza pra você. Te levo pro meu AP. Se quiser, posso te adotar. Bota o gin pra nós beber. Depois te boto sem parar. Bota, bota, bota, bota, bota, bota sem parar. Bota, bota, bota, bota, bota, bota sem parar. Bota, bota, bota, bota, bota, bota sem parar. Bota, bota, bota, bota, bota, bota sem parar. Sem parar.